Juliette, lá pro 9, 318. Segundo meia, muito boa noite, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 180 graus, 059. Gente, livre decolagem a partir da 10 para o 35216. Voo 1604, essa identificação para a tirada Mari. Deixa para o meu voo 080 com 250. Ok, é para 80 na chegada Mari. Vai reduzir para 250 nós, voo 1604. Salvador, boa noite, Papatango, Oscar Delta Charlie, informação uniforme. Papatango, Oscar Delta Charlie, ação de identificação, programa tirada BOMF, testando o José 90, reduz para 2509. Cruzando para 2509, chegada BOMF, descendo na chegada até o 090, Delta Charlie. Sai de 7, 7, 0, 0. 7, aguardo para prosseguir a descida. 7, aguardando. Trip 5216, contato radar decolar e o sul para nível livre de voo 190, saída para Pucajama. 190 Pucajama, Trip 5216, solicita por gentileza duas coisas: nível 150 e voar direto a Aracaju, por gentileza. Aguarde a coordenação, Trip 5216. Batera, muito obrigado. Salvador, boa noite, azul 471, Campinas 360, guardando na cota. 471 para Campinas, nível 360 está autorizado. Tudo a cola da 10 na saída da Elida Bridge, onde prossegue via Tuzulu no meio, abraça até Zulu Trilha. 5006 no transponder, 120 do sinal 8 é a frequência do controle. Confirma por gentileza o transponder para 471, Felipe. 5006. 360, saída da El, queda a Bridge, depois a Tezulu 16, DEH 13, transponder 5006, azul 471. Trip 5216, nível final 150, vai direto na Caju. Nível 150, direto na Caju, Trip 5216, muito obrigado. Controle, pode prosseguir na descida, Oceania 310. Aguarde para sua passagem, Oceania 310. Certo. Desceu, mas 6310. Bravo 3 horas, 3 milhas, mantendo 050, Oceania 63 no zero. Sim, acho que senão vai já ficar muito alto aqui, não vai dar pra descer. O 6113, cruza 200. O número 377 Recife, no 288, alterna 1260. 288-260. Controle 63-10, tá com 2000 de separação, beleza. Gente, desce então até o 060, o Oxenera 3 no 0. 060. Batura 17, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 015. Esquerda 015, Batura 17. Escuta a visual com o tráfego que o precede aqui. Gente. Tg 060, 6310. Oceania 6310 manter altitude muito tempo, não vai poder prosseguir no procedimento. Ciente do separador, meu PES está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, Oceania 6310, o tráfego foi ultrapassado agora, 4 milhas. 2000 PES com 1017, 6310. Vamos no 604, deixa para o Leo, 060. 471. Prossiga. Senhorita, na nossa instrução, após lida, voa qual posição, por gentileza? Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta Zulu 16. Bridge, após Zulu 16, muito obrigado. Zulu 604, desça para 4000 pés, ajuste 1017, reduza para 200. Correção, 220. 6.220, descendo, voo 604. Rodrigo. Papatango, Oscar Delta Charlie, desça para o nível de voo 050. 050, Oscar Delta Charlie. Estabilizado, 6310. Hotel Lima Tango, abandono setor devido à aproximação de 3 aeronaves para final do 10. Paciente, Hotel Lima Tango, vai fazer um novo pouso, salvará para a nova decolagem. Paciente, Hotel Lima Tango. Salvador, boa noite, Oceania 6310. Oceania 6310, continua para a guarda de autorização para a pousa. Certo. Exato. Bônus 04, espera 3 mil pés. 3 mil pés, bônus 60. Abatango Oscar Delta Charlie, desça para 4 mil pés, ajuste 1017. 4 mil pés, 1017, Oscar Delta Charlie. Solo Salvador, Objeto 5827, pushback, saneamento, gate 4. Pistão no zero, vento 130 graus, 092. Pouso no zero, 6310. Estou no 7, aguarde a troca de comunicação. Guardado no 7. Na descida, o voo 9604. Isso para 2010, está autorizado para ele ser possibilizado, voo 9604. 2000 autorizado, eu vou lhe chamar estabilizado, voo 9604. Voo 9604, reduza para 1709, segue tráfego 6 milhas, na aproximação é 110. Reduzir para 1709, com 9604. Liderança. Abraço, Roldão. Trouxe de Salvador, boa noite, 4748, sem interceptações, cruzo 210. 0, no solo 18, livre direito, chame solo 121-9. 219, boa. 050-6742. Estourando 7, complexo da ILS, torre 1-9, decimal meio. Estourando 7, semana torre 1-9, meio. Controle, 967, 48. Pronto para o táxi, tem 1-64, 3 horas e 50, com fim. Estourado, 6748. Stop, 6748, obrigado. 0, vento, 1-4-0, grau, 0-6-9. Esperando 7, livre pouso. Solo, chinê 6310, boa noite, livrou. 6310, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, 6310. Estabilizado em LF, voo 9604. 04, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego 5 milhas, o eco 110. Contato na EBS, chama a torre para 118, decimal meia. Está reduzindo 18,6, voo 604. Oscar Delta Charlie, descida 2000 pés, Estado 017, está autorizado sinal ILS, reportar estabilizado. 2000 pés, ajustado no 07, autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Oscar Delta Charlie. 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, onde prossegue via Pozzuolo 10, Esmato, Lufto, Babacena. 50 na 3 no transponder, 120 decimal 8 controle. Aproximação número 2 para pouso. Continuando, 604. Esmap Babacena, 54 no 3, 208. Esmap Lúvito Babacena, via Tuzula 90. 50 no 3 no transponder, e chama quando pronto para o pouso. Sim, chamará. 2685-2545. Afirmativo. Gente, é o 352 no mesmo, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, 75827, estão de espera, pronto. 95827, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantém. Dois, três, um, no sete, no solo, aos 23, livre a... Esquerda, repórter levando pista. Repórter no site de esquerda. Repórter levando pista. No site de pista. Bom, o nome é 04, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150, grau 072. Autorizado pouso na 10, então o nome é 04. 5827, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém, 527. Aqui 6748, tá curvando a esquerda aqui, é um pequeno desvio à esquerda pra essa formação, já vai retornar pro hoje, tá? Sim. Salvador Azul 471, está na posição 1, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi Azul 4071. Autorizado, chama para o táxi 471. É, passa a Delta Charlie. Olá, 57. Salvador, muito boa noite, o TAR 3858, para Manaus com nível de 3. Correção para Fortaleza com nível de 370. TAR 3858, para Fortaleza, tenho 370 autorizado. Decola da 10, sai da Momo, transição frete. Após decolagem, curva esquerda. O transponder, 5022. E a frequência do controle, 120.8. Tran 3858, levando a pista 10, com curva esquerda no perfil da Momo Front. Autorizado para Fortaleza com nível de 370, pelo Pesuru 19. 5022 é transponder. 128 é o controle para o Tran 3858. Cotagenamento correto, chama para o push no 03, tá? Chamar para pushback, acionar. GDS aguardando pista livre, Delta Charlie. Oscar Delta Charlie, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 032. Ciente, autorizado pouso na 10, Delta Charlie. Já tá levantando. Abilhete 5827, decolar 226, está no controle, 1-2-0, decimal 8. 208, boa noite. Atalho Matango, tem um Boeing 737, a 5 minutos de Duna. Essa posição antes da Juliette aguardar para ingresso, seu gate é 02, com aeronave no setor em push. Deixa eu aguardar no golpe, 04-37-02. Descer para 2000, 6746. 6748. Desce para 2000 pés, ajuste o 07. 07, 6748. Está estabilizado, é 6748. Pataraca, 48. Azul 40, 71, tá pronto pro táxi, 120 a bordo, até no Gavião, 4 horas e 5 minutos. Só não vendi pessoas a bordo, você pode confirmar pra gente mesmo? 120, 120 a bordo, Gavião, 4 horas e 10. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 na altimetria, eu tenho um bom voo, Azul. Índia Alfa, Azul 40, 71, obrigado, boa noite. Estou no 604, ingresso de Juliette pro 02. Juliette 02, estou no 604. 3? Alfa Kilo, pátio 3, por gentileza. Fala, hold down. Salvador, Santa 3662, gente da informação, uniforme na posição 08, boa noite. Boa noite, 3662, está autorizado para Natal, 370 Anísio. Você decola da 10, na saída Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda. 5020 no transponder, 120 decimal 8 controle. Então iremos no nível 370, decolamos da pista 10, esquerda, Puca, Zipar, a saída 5021 transponder, 1208 é o controle Salvador, então 3662. 5021 no transponder, me chama quando pronto pro próximo 08, tá? Assim eu falei, 5021 transponder, tá? 3662. posso esperar um certo. Azul 407, motores. É, informe se tem condições de alinhar em decolagem imediata. Afirmativo. Centro, Azul 407, motorizado, alinha em decolagem. Agiliza no manobra, vento 150, grau 0 menos. R$ 889 para o Galeão 360 está autorizado. Decola 10, saída da El, Leda, Bridian, prossegue via Pendulum 10, Osmato, Lúcio, Barbacena. 5023 é o transponder, 120 do sinal 8 contra 3. Eu poderia coordenar para o de Bridian para o 5827, da Live 10? A saída é da Aeleda Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Prossegue via Pesolona 0, Smart, Lúvito, Romeo Uniforme, Vitor, Tanguasca e Barbacena. É o, a sua saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge vai interceptar 10, Snap, Lúvito, Lima e Uniforme, Vitor Tangosa, que é o depósito Barbacena. Objeto 6748, autorizado por 50, grau 079. Autorizado por 6748. 0 com a Vitor, autorização recebida. Oxa 63, 10 para Recife, está autorizado nível 350. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 50 no meio no transponder, 120 no sinal 8 controle. Oxa 63, 10, autorizado Recife, 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponder 50, 16, controle 208. Apenas confirmando no atismo, não consigo golpear, temperatura 21 graus. 27. 27 graus. Alô, 3858, Finger, Venom 3, para pushback essa marcha. Autorizado, chama táxi 3858. Autorizado, pushback essa marcha, chama para o táxi, o 3858. Código Matango, chama lá para a próxima decolagem, vai pausar. Chatarei Matango. Web 6748 no solo 35, livre direito, semi-solo 121 no décimo 9. Sete, livre à direita, após solo 121 no décimo 9, 6748. Salvador Web 6748.